show do mais eletrizante do Pará vai começar. Chega aí, Juno eletrizante. Chegou a hora da pressão. Apague esse cenário e bota na pressão. Apaga tudo que tá na hora de botar pressão. Apague esse cenário e bota na pressão. Já tá na hora, hein? E bota na pressão. Vai, eletrizante! Já tá na hora de botar pressão. Vai! Explode o bagulho. Joga! Hey! Vai, DJ! O eletrizante toca aquela que machuca. Toca, Júlio! Nem o sol, nem a lua. Meus estrelas! Nem as estrelas brilham como o seu. Vai, bebê! Vou gritar. Aquele par perfeito, né? Você é o meu par perfeito. Deixa na batida, mano. Atalaia é o caralho. Atalaia é o caralho. Eu vou curtir o eletrizante. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Aquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu... E foi que deram pro Nilo, hein, manga? Aquele pique eu passo mal. Vem cá, pá! Me amarro no pique que eu passo mal. Irmão, sobe e desce. Sobe e desce. O meu parceiro Barak! Ao lado esquerdo! E aí, Barak? Fala pra mim, Barak, assim! Só no baile é viva, Johnny. Bota tudo. Só no baile é viva, que hoje. DJ Udi é o brabo, porra. Só no baile é viva, é tudo. Só no baile. Thiago Rodrigues, bora! O eletrizante chegou e vai começar o show. Vai, fogo. Oh! Vai, DJ! DJ! Bota pra doidar! Vai, DJ! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of the town. Vai fazendo caquiado, vai no caquiado. Vai, moleque doido. Já no telão, brocadão! Brocadão é restaurante número 1 da Terra Firme, tá fechado com eletricidade. Deixa no brocadão! Agora! Gosto que me xinge, isso me acanha. Gosto que dá tapa, me chamando de pira, lembra? Supira é assim, mas só em cima da sua cama. Já começou dando PT esse! Supira é assim, mas só em cima da sua cama. Você sabe bem que nesse treino eu te supero. Eu só vou te usar. Romance agora eu não quero, vou te iludir. Entra na sua mente, só não finge. Só não vem, vai! E aí, Thalisson? Você é a Emily? Meu parceiro Gleidson? Libera o play, libera! Vai pro Robin! E quem é Robin? Vai pro Robin! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robin? Vai pro Robin! Quem é Robin? Vai pro Robin! Quem é Robin? O eletrizante já chegou! O eletrizante já chegou! E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentar. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar e a pressão vai aumentar. Explode o bagulho. Até ontem só queria beijar na boca. Vida louca, né? Bebedeiras. Bebedeiras. Magnatinho da TF. Até ontem eu queria morrer solteiro. Olha aí também meu parceiro Arthur Gomes. E aí, Arthur? Sem norte nem sul. Abraço aqui do Júlio, mano. Só queria viver. Já que debochar. Às vezes causei feridas, com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas disputas. Já no telão, Paulinho. Aventura. Paulinho Carnes. Com medo de me apaixonar. É o açougue que comanda a terra firme. Coração ficou. E é fechado com eletrizante. Mas foi no teu. Paulinho Carnes na tela, Fagner. Juro, encontrei um caminho pra seguir. O Maicão e o seu grande amor hoje fazendo 9 anos comemorando no hobby, né, Maicão? Minha vida só presta assim. Bora começar, bora começar. Bora começar! Bora começar. Rodriguinho do Ouro. Era essa aqui, ó. Ah, é essa aqui? Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga. E aí, Manguinha? Apaga tudo, apaga a luz. Olha essa, mano, vai! Você, o Farinha, o Ketchup, o Neto, o da equipe Gelo da TF, DJ Daniel Cardoso. E aí, Daniel? O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota bebê. Se não for você, não vai ser. Tá com saudade, tá? Hoje tá ganhando. Meu amigo Valber! Da Dallas Barber Pub! Esse é parceiro do Júnior! E aí, Valber! Começa aqui! Várias queixas de você. Pega, pega. Pega, pega. Minha amiga Tati! Pega, pega. É a Tati do Império! Estamos juntos e misturados. Pega, pega. Quero ser seu namorado. E se é DJ Lohan, caralho, tô louco. Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição. Mas essa aqui é um sucesso! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Super! Meus escudos, mas a força é demais. O Marcos Paulo, o Edinaldo da família Pantoja. E aí, Edinaldo? Eu venho. Talvez seja cedo para te dizer. E já na tela também, Barbearia WG28. Adeus. O empresário Ciro tá aqui comigo. Ciro. Minha amiga Priscila. Eu te amo. Depois de uma lua de mel no Ceará, vieram diretamente do aeroporto pra cá, né? Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar. E aí, o Ciro, alô, Priscila! Minha amiga Débora. Eu farei de tudo. Débora Rosário, bora, Débora. Sorriso. Alô, Fabinho, show! Bora, Fabinho! Esse é parceiro! Peguei esse pequenininho, na bunda grandona. Peguei esse pequenininho, na bunda grandona. Vai, vai, vai! Olha o barulho da cama! Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Pai, por ser matota demais. Chororororo, chororororo, vai. Senta pro pai. Pai, por ser matota demais. Chororororo, chororororo. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue sujo, vagem, coisa de uma vez. Wallace Andrade, Wallace. E aí, Jeco? Jeco, ele é a Bela. Tá tudo certinho por aí? Eu tô olhando pro computador, Cacai. Férias de verão é rede no baile do 12. Droga e orgia, todo mundo louco hoje. Eu Gila DF. Bora, Renatinho! Aproveita o vulco. Ele e o Diego. No nosso lado. Oh, aí não dá pra passar, porque ele fica parado. Aproveita o vulco, passa. Puxa, DJ, puxa, DJ, puxa. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. O meu parceiro Wanderson, também o Dani mata táxi. Me tranquei em casa. Tá aí com a gente, bora, Dani! Medo de Thalisson da minha equipe DF, bora, Thalisson! Cacaio Hi-Fi! Toda noite, e aí, Cacaio? Ribeirinho das Marquinhas, fala, Ribeirinho! Vou te amar sem medo, medo de. O DJ Dieguinho. E aí, Dieguinho? Dois, DJ Rafa considerado e Adriano Imperador para Adriano. Eu vou me entregar, oh. Amigo sujo. Desculpe o meu coração. Ainda pensar que tudo é do... É sujo! Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, DJ. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso, selvagem, coisa de momento. Só no paque, paque, paque, burro, burro. Só no paque, paque, paque, burro, burro. Deixa na batida, deixa, deixa na batida. Deixa na batida, deixa na batida. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. E você? Duvidas, eu sobreponho a paixão. Tão pouco tesão. Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Vai, bebê, relembra. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. Quem sabe pode cantar bem alto aí. Nem querer, nem o sol, nem a lua, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Canta, canta. Vou gritar pra o mundo ouvir que eu que te desejo. Você é o meu par perfeito. Aquele par perfeito. Perfeito. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te... Christian. Ideia, porra, o que acontece em... Dispõe na fita. Morri em... Jonathan da JR Salgados aí, Jonathan. Ideia, porra, o que acontece em Vegas? Morri em... Japi Porte, bora japa. DJ o Diel Bravo. Abraço aqui do Eletrizão. Morri em Vegas. Morri em Vegas. Vai, Manguinha! Olha só o caqueado. Vai, Manguinha, no caqueado. DJ Indio Bravo, boa. Vem jogando, vem. Vem xingando pra direita, vem xingando pra esquerda. Vem xingando pra direita, vem xingando pra esquerda. Renanzinho do táxi. É muito caqueado. Fala, Renan. É muito caqueado, como é que... Esse Renanzinho é hobby, viu? Vai, pode ser como é que é. Renanzinho do táxi é o nome da emoção. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pode ser como é que é. O Jean, é o Jean PSC. Pode ser como é que é. É, papai. Vai, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Chama o teu fogo malvadão. Chama o teu fogo malvadão. Chama o malvadão agora aí. Chama o teu fogo. E nessa feita, vai. Quero desejar um feliz aniversário, os parabéns. Vai. O meu parceiro Malk do Ouro. E aí, Malk? Parabéns aqui do Eletrizante, parabéns, Malk do Ouro. Soca, soca, soca tudo com pressão. Chama o teu fogo. Minha amiga Kelly, mano, vai ela que comanda a Kelly Fashion. É. Alô, Kelly. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. É do Pai Sandu, te controla. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão. Virou, DJ. É bom. Onde é que você tá? Fala pra mim, se vai rolar, eu tô aqui. Sei que já me rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. O que, que vocês deram pro Nilo aí, hein? Porra. Quando lembrar da gente, sou vacilando a roupa. E aí, Tico? O meu parceiro Batoré, bora Batoré. Ele e o Manguinha. Galera da Absolute, serviços automotivos. Coloca na tela aí, Fagner, Absolute na parada. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Hoje o rock vai ser brabo, vai ser brabo, vai ser brabo. Hoje o rock vai ser brabo, vai ser brabo. Vai ser muito brabo! Pra quem tá apaixonado de verdade. Pra quem tá amando, vai mandar! Um abraço do Thiago Rodrigues. Ele e o seu grande amor. Minha amiga Luane Dias. E aí, Luane, esse cara te ama, viu, Luane? Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. Parabéns, Jaque Raiol. Ketchup do gelo, te adora. Alô, Mayara. Sempre treinei meu coração pra não te olhar e sedutores. O amigo Ronaldão. Mas veio você. Esse menino fronteira. Gabriel tá por aí, não é isso? Me desamou. Parabéns, menino fronteira, abração! Bora, Ronaldão, me abandona. Leandro Céu. Ei, Leandro, você é o grego. Abraço, Molinho. Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua. O meu incansável. Esse cara é parceiro do João. Alô, Matheus Menezes. Cadê a Keila, hein? Está você. Quero ver tu lembrar agora, Matheus. Sacode doida, DJ! Toma na batida, toma na batida. Vai, Andrezinho, vai, Andrezinho. Vai no caqueado, vai fazendo caqueado. Vai no caqueado, vai fazendo caqueado. E toma na batida, e toma na batida. Vai, eletrizante. Aí, Vini! Na, na, na, na, na. Giovanni Modas. Momentos inesquecíveis. E a leve da tese. Passamos você e eu. Você ganhou meu coração. Essa tem história, não tem, Rodrigo? Me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo. Hoje eu vou sair. Quero me divertir. Hoje vai curtir? O novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. É no rock. No novo Mega Robson. Você vai se apaixonar. É o Mega Robson, DJ Hash, DJ... Cacai, hi-fi aí, Cacai! É o Mega Robson, Julinho da TF! Meu amor pra você é o som, mandadão do Pará Digital! No novo Mega Robson você vai se apaixonar! É o Mega Robson! Manda Revolution, é o fenômeno, está de volta! DJ! Relibra, DJ! Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece um... Essa mexe com os sentimentos. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. É do Paysandu. Puta, parece teu time caindo, caindo. Liga a cobra, vou aceitar, não vou brigar. Os PDB da TF. Os jatos. Valeu! Esqueceu. Sabe de cor, meu celular. Não finge que você perdeu. Aí você? Você perdeu. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde. Diz aonde você tá. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atendo, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar meu parceiro Nego Ney, já tá na área. E aí, Nego Ney? Mas é a volta dele. Dizendo que isso vai mudar. Essa aqui é marca registrada. É da TF. Eu vim só pra te dizer. Só penso em você. Meu águia de fogo. Você? Eu sou da equipe TF. TF, TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, TF. Meu coração é super pop, TF. Essa... E aqui comigo, meu parceiro Vitor. É o Vitor Oliveira. Ele que tá no berço hoje. Tá juntinho com o Pará, que tá tudo certo. Alô, Vitor. Super pop, Parabéns, Bonilha, aqui do Letrizão. E Baraque, relembra aí, Baraque. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E aí, Carol? Bora, Rodrigo do Ouro. O garoto Bruno, ele e a Nina. Culpado por Nina Labá. Não vai. Minha amiga Maísa, o Evertinho. Bora, Evertinho. Eu te peço perdão, me desculpe. O Danilo, olha o Danilo como tá pensativo. Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. E aí, Bruno GDC, bora, Grego. Bate. Te deixei só. Tá todo mundo juntinho. Ei, agora estou sem nada. Perdoe, amor. Amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim. E aí, Valmir? Muito demais. Nossa. Vamos ver, considerar. Espero que eu volto. Eu quero é essa aqui, papai. Aquela mulher que ainda gosta do cara. Ela ainda acredita que vai dar certo. Não é verdade? Ela vai mandar assim, assim. Entre nós esse amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui amor. Vamos conversar. Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco. Mas tenho que aceitar que você foi embora, né? Parceiro Manguinha tá na área hoje. Amiga, pela retaguarda aí, Manga. Eu sonhava, se não fosse essa mulher. Ele que comanda a Absolute. Serviços automotivos na tela. Ah, eu consigo entender. Se não me toca, é porque não me quer. E agora, agora? Agora eu consigo entender. E hoje sei que tem outra mulher. Eu choro por ti. Você chora, bebê? Eu choro. Girando esse HD, juro! Danilo Oliveira! Danilo Oliveira! E o Bruno GDC! Nessas horas tu pode mandar com toda a força! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Como se for. O meu parceiro Rato, o Pelé, o Zero Bala! Celular, tá aí com a gente! Bora! Me chamando de meu bem! E aí, Japa Importe, bora pra cima, Japa! Você tá no hobby, você tá na emoção. Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se... Meu parceiro Mikael, Mikael dos Stories. Eu vivo rei da sua cara. Bora, Mikael! Você chorar, me perdi. Pode chorar, não. Pode chorar. Pode chorar. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Pode chorar. Pode sofrer. Renatinho, tu sabe fazer caqueado, caqueado? Faz a dancinha da quadrilha. A dancinha da quadrilha. A dancinha da quadrilha. Faz a dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Faz a dancinha da capoeira. O meu parceiro Malcírio. Dancinha da... Ele é a Erika. Dancinha da capoeira. Bora, Malcírio. Da capoeira. Faz a dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você que... E ele fecha! Bora, meu amor. Minha amiga Kelly, abração. Bora agora e... Vai! Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Tchau. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Tchau. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Sal. Sal. Fogo, fogo! Então, fogo no parque, então. Fogo no parque, então. Fogo no parque, então. Deixa que eu vou botar pra gerar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou. Você vai beber, vai chorar e vai ligar. DJ Udi é o brabo, porra. DJ hoje à noite, eu vou pulê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Você vai beber, vai chorar. Na minha roupa, fala que me ama. Quebra a cara, vem garoto Bruno é nóis. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Ô, baby! Ô, baby! Me aprendi. Ai, que vontade de tacar meu celular. Márcio pediu pro Iaí, Márcio. Ô, baby! Olha o Dieguinho e o Renatinho, meu Deus do céu. Você não tá pedindo lá pra casa depois, não? Eu vou curtir com o eletrizante. Eu vou curtir com o eletrizante. Essa cachorra agora de eletrizante. Pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol. Eletrizante. O carretel. Choque. O anzol. Puxa o carretel. Meu. Faz como é que é. Joga o anzol. E aí, Wanderson? Que seu Danimo do táxi. Joga, puxa. Tá comigo, joga, tá comigo. Puxa, joga, puxa, joga, puxa. Sal, sal, eu já tô mil grau. Sal, sal. Kelly Fashion. Mil tá aqui juntinho comigo, abraço eletrizante. Caqueado. Valeu, Kelly, pela presença. É muito caqueado. Eu parei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou. Vai, DJ! Eu para você, eu para você, eu para a patriota. Letícia Tavares. E aí, Letícia? Já que debochada do beijo, tiro do. DJ Udiel Bravo, pô. Rebolando, te olhando, te instigando. Tu vai me botando, seu canto, e eu gostando. Sento rebolando, te olhando, te instigando. Tu vai me. Deixa eu tocar. O Fabinho show nessas horas vai à loucura, né, Fabinho? Prepara as emoções! Segunda-feira a gente se vê no Caribinho! Segunda tem Caribinho! Sinto saudades do que a gente não viveu. Vai, Ronaldão! Ronaldão da Oi! Eu só queria. Vim no fronteira, valeu, viu? Sim, pra ti. Alô, amigo! Que eu vou te fazer. Eletrizante, todo trajado de impérios. E é a marca. Realiza. Fechado com a emoção. Impérios. Da RW Multimarcas. Alô, Renan. Por esse lado. Amigo Renan da RW Multimarcas, estamos juntos, viu? Agora é impérios na parada, papai. Mas se você quiser só prazer, eu não. O pai tá on, o pai tá on, o pai tá on, tá? Toma que toma que toma toma toma cá. Toma que toma que toma. Toma que toma que toma. Toma na xereca, na xereca. Toma que toma que toma. Toma tua pisa, toma tua pisa, toma tua pisa, toma tua pisa. Toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma tua pisa. Toma tua pisa. Toma tua pisa. Varia! Toma que toma que toma toma que toma que toma toma que toma que toma toma que toma que toma toma que toma que toma toma que toma que toma toma que toma que toma toma toma toma toma que toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma toma de aposta. Quer fechar com a emoção? Sorte esportiva. O empresário Richard Christ, estamos juntos sempre. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Renanzinho do táxi é o nome da emoção. Sal e dá-lhe sal. E aí, Nego Ney? Bora, Nego Ney! O que eu falei? Se aí existe amor, o amor, você vai esperar o meu coração curar. Se aí existe amor, será que existe amor? Se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Pra te amar! Pra te amar! Vai, DJ! DJ! Vai, vai, vai. Você dança comigo? Não, não. Vem de ladinho. Fala o nome do teu DJ! Não. Fala comigo, tá valendo. Só eu e você. Rodrigo Dória! Você passa assim pra mim, se joga no passinho. DJ Júnior eletrizante a tocar. O bagulho vai doidar. Vai dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos te amegar. O piseiro vai tomar. Já tá tarde já? Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. DJ Udia Bravo, porra! Quando lembrar da gente, sou vacilando a roupa. Aí você vai entender. O meu beijo na boca, do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem que deixa o... Quando lembrar da gente, sou vacilando a roupa. Aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem que deixa. Quem te deixa louca, né? Hoje o rock vai ser brabo, vai ser brabo, vai ser brabo. Hoje o rock vai ser brabo, vai ser brabo. Onde é que você tá? Fala pra mim, se vai rolar, que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. DJ Udia Bravo, porra, quando... porra, porra, porra, porra, Ela gosta da putaria. Chama o cara. Chama o teu vulgo malvado. Ela gosta da putaria. Movimenta. Mas as mulheres lembram, né? Tá liberado pra elas agora. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga a bundinha pra mim. Vai joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica pra você. Quica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Quica em mim, perereca. Sarra em mim, perereca. Pula em mim, perereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, perereca. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo. Vai dançando. Não para não. Bora, Jean BSC. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando. Hora de dançar essa. Que pra batão, pra batão. Falou baraque, muito marcas. Tampa, batão. Na bandura, baraque. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão grandão. Que pra batão, pra batão. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão grandão. pegou final de semana, sabadão. Mas essa aqui eu sei que vocês vão lembrar do carnaval, não vão? Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. O quê? E os amigos sempre curtindo, dinheiro no bolso e tipo. Onde é que tu vai, hein? Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de beber. E eu? Te vejo no baile, já chego sarrando, do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu, te faço a proposta. E vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, o famoso degusta forte, bebida cavalo branco. Que lá no final do ano é revoada com as perversas. Só os que tá de peça que vai embicar. Puxei na minha, fui na linha, 5-7 de pepeca. Desce lá na boca. Como é que tu tá, hein? No veneno, o cabelinho da régua e a camisa do Flamengo. Tá bonitão, mena cala na rocinha e a pente. Mailo Gama, tá aí comigo, alô, Mailo. Tá na linha e fique com o copão na mão. E aí, Manguinha, bora, Manguinha? Tá bonitão, mena cala na rocinha e a pente de baixo. DJ Xuxa partiu o pipoqueiro, né, Xuxa? Fique com o copão na mão. Ele já disse que vai até 8 da manhã. Pra começar, libera o som. O meu parceiro Cadmo. E aí, Cadmo? Bota pra dançar. E bota pra dançar. É agora, hein? Férias de verão é rave no baile do 12. Draga e orgia, todo mundo louco hoje. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no. Como é que tu tá aí? Tô louca de lança, chama. Chama! Na balança, tô louca de lança, chama. Que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo com as ideias. Pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. E o eletricista também fechado. O melhor açaí da terra firme. É açaí do Jeco. E aí, Jeco? Vem pro cabaré. É o açaí do Jeco na parada. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Aê, garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem ela. Gostosa. Isso é muito saliente. Vendo ela dançar no pole dance. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer. Ketchup do gelo, o John Neto e o Farinha do Gelo. Tamo junto, Maninho. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra só tu vocês esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer essa ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vem pro cabaré. DJ Puxa! Não para, não para. É da batida. Meu amigo Bruno, o Alassio Andrade e a Bruna também juntinho comigo, abraçar. Aquela aula, Rodriguinho. DJ Júnior eletrizante. Este coração, primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. Te amo, te amarei a vida inteira que nenhum outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado e dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. E aí, Priscila? Bora relembrando desse jeito, bora lá! Já não sei. Amiga Erika, quer dizer, meu coração. Belo Micael, abraço aqui do Eletrizão. Te amou. Vai! Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto. Olha o máximo como tá. Meu amor em ti, não. A pontinha do pé. Não me lembro, vejo o que vivi. Tamo junto, Patrick das Produções. Que me curaste quando está. O incansável. Ando perdido. Canta no ouvido da Keila agora, incansável. Canta. Ti. Bora, Matheus. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves o amor surgiu. Esse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor não lava nada, o amor surgiu. Ah, tu quer, né? Tu quer, né? DJ Bruno GDC. Tento te abraçar. Leandro Céu! E aí, Leandro? Porque você, você tá com emoção, viu? E o seu olhar. Chega aí, DJ Júnior Eletrizante. Me traiu do meu jeito de. Só que agora! Mas sei que eu vou lutar pra te recuperar. Meu Andrezinho, calma que é só uma fase, vai passar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Vai passar, vai passar. Vai passar, deixa que eu toco, deixa que eu toco. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me magoou. Machucou. Uma honra. Você só usou e abusou e fez de mim. E... que bem quer. O artista, claro. Como foi inocente me entregando loucamente. Como quis ser tua mulher. Porque aí quer. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou. Magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente. Como quis ser tua mulher. A regra que prevaleceu em 2020. Pra se falar de amor, vai ter que machar. Eu já vivi o amor. É. E posso falar. O que, que tu quer? O que, que tu quer? Tudo que eu quero é me refazer. E aí, Baraka? Eu não me vejo mais me entregando a outro. Aí você. Quem? Você feriu meu sentimento. Gostou, gostou? Mentiu, me usou e não quer mais. Mas você, mas você. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor. Meu parceiro Arthur Gomes. Vem, Arthur. Outro amor. É lá do meu parceiro Cadmo Vinícius. Aí, Cadmo. Outro amor. É Sandra, Sandra Aragão. Pra se falar de amor, já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. E eu? Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meu sentimento. Peguei o Lobato, tá na área. Dez malteirinha aí, Lobato. Sou e não quer mais. Igreja Mãe, juntinho. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro amor. E aí, Manguinha, bora? Faz tempo que eu não faço as loucuras aqui assim, ó. Tudo, e dói, dá tudo. Vai, Negunê. Vai, Negunê. Festa na roça é assim. Bora, Renozinho. Na minha mão que você. Faz o TikTok agora. Cê dança assim comigo. Rico milionário. Eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Juliana, Julinha. Também tá aí comigo. Vai dança assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos. Chamega. O piseiro vai bombar. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos te amegar. Caralho, fiquei porra agora. Quero ficar com você. Quando... Um abraço aí também pra filha do Rodriguinho, alô, Karen. Um abraço aqui do Eletrizão. Na boca, do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembra da gente no quarto, tirando a roupa, aí cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Bora amassar, bora dançar, meus companheiros. Chama no piseiro. Dizer. Alguém me fez vou desacreditar que existe amor no meu coração. Esse aqui nunca vai operar áudio banda. E é por isso. O baterista vai dar e vai pular. Tchau. Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Ao mesmo ouvido. Como pra mim é igualzinho. Eu não tô pronto pra me arriscar. E aí, Valber? Mesmo que prometa me amar, vou me dar Dallas Faber Pub. Cuidar, o meu 10 é a faixa, papai. É, me usar. Porque te derem, Nilo. Eu não tô duvidando de você. Mas se for amor, vai entender. E se for pra dar. Meu Deus do céu! Você aí existe amor. Se for amor. Você vai esperar. Vai esperar? O meu coração curar. Você aí existe. Existe amor, será? Se for amor, você vai esperar. O meu coração curar. Pra te amar. Acredita que existe a... Se eu não consegui dormir, não é Caterina, é culpa da morena. Do beijo? Do beijo da morena. Alô, meu amigo Nelson, produtos Rádio NPET 91, minha galera do Pará. O parceiro Júnior. Sal, sal. Se aquecer no meu cobertor. E até que eu vou dizer não. Vai dizer não. Qualquer coisa tu pode passar. Passa lá em casa, tira minha roupa. Fala. Na onda do TikTok. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. Passa lá em casa, tira minha roupa. Fala que me ama. Puxa pra relembrar, vai! Da época do Complexo Bomba! Será? Será? Tentei e não deu pra esquecer o beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos você e eu. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir o novo mega Robinson. Eu quero ficar com você. No novo mega Robinson você vai se apaixonar. É o Mega Robson, DJ Red, DJ Gordo, detonado em uma pressão. É o Mega Robson, é o show, meu amor, pra você. É o som, pancadão, do Pará Digital. No novo Mega Robson, você vai se apaixonar. É o Mega Robson. E deixa tudo, e deixa na batida. Valeu, Renanzinho! Renanzinho do táxi é nóis! Mas já tá na hora, viu? Na pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, até agora nada. Meu hobby, bota na pressão. Meu hobby, bota na pressão. Meu hobby, bota na pressão. Meu hobby, bota na pressão. Meu hobby, bota na pressão. Bora, DJ! Minha amiga Cíntia, tá aí comigo? Ela aqui comanda o Braca do Hambúrguer. E aí, Cíntia? Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta. Hoje ela deixou a neném com o Paulinho e veio pro Rob. Tá esperta. Bora ver do Pai Sandu. Bora ver do Pai Sandu. Caralho. Rodriguinho do Ouro. Será que tu lembra? Deixa na batida. Deixa na batida, vai. Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Foi empurrado. Só no caqueado. Foi empurrado. Só no caqueado. Osso, mano. Só no caqueado. Osso, mano. Só no caqueado. Osso, mano. Osso, mano. Treme. Treme. Vai fazer pega choque eu e tudo, pai. Periquitinho. Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata, meu DJ. Aí, mano, Bel, quem tá doido que se segure, porque a festa vai começar. Jay! É começa a fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta. Amiga Kelly Fecho, tá aí comigo, para Kelly! Rodriguinho do Ouro! Valeu, Rodrigo! Leandro Céu! Não quero mais você! Para Cadmo! Cadê o Arthur, hein? O que passou, passou! Fala pra mim! Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Meu parceiro Whindersson! Eu vou sair! Bora, Whindersson! Com uma galera do rock. Deixar o som me levar. Pai Sandu. Do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock. Do novo príncipe negro. Sushi, vou levar, tá aí comigo aí, Paulinha. Abraço aqui do Júnior. Desliga o telefone, quando escuta minha voz. Eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Diga alô. Diga, por favor. Qual motivo, hein? Qual motivo? Por que não quer mais o meu amor? E eu? Não vivo sem você. Yeah. E aí, Japa Importes? Me sinto só sem o seu amor. Ah, tu te sente só, é? Ô, menino, faz parte que esse negócio de tu. E doido! Green light. Alguém segura o Nilo aí, manguinha? Ei, meu amor, eu o Cleve Brocado, irmão Gabriel, galera da Timbiras. Vamos embora, está lá em ti, comissário. Quero mais. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance, outra chance. Outra chance, não vou te dar. Aquele outro amor. Outro amor. Só não vale pegar santo, hein? Cadê ele, comissária? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui ainda? Não tá, não tá aqui ele. Não. Fizeram um bala, fizeram um bala. Cadê o rock de Pombagira? Já foi? Já foi, já foi. Vai no batidão. Vai no batidão. O Alisson, aniversário dele! Segunda no Caribe com toda a minha equipe gelada!